Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu queria aqui comentar mais algumas coisas a respeito do estado das nossas universidades, e vocês vão ver que eu não exagero quando digo que é uma coisa calamitosa. Porque quando você pega as pessoas que são mais respeitadas nesse meio, são todas vigaristas, todas sem exceção. Eu nunca vi uma que não fosse, a não ser pessoas de outras épocas, pessoas que estão com 90 anos. Sei lá, tem o Ernildo Stein, claro que é um homem respeitado, mas ele já está aposentado, não está mais, né? E assim por dentro. Tudo que presta na Universidade Brasileira saiu nos anos 50, 60. Eu não posso esquecer, por exemplo, o livro do Lívio Teixeira, sobre ensaio sobre a moral de Descartes, é uma obra-prima produzida na USP, evidentemente, mas naquele tempo, né? Assim como o livro do Gilberto Leite de Barros, A Cidade e o Planalto. O Gilberto Leite de Barros é o Gilberto Freire de São Paulo, né? Então está quase no mesmo patamar. Muito bem, então, essa semana me chegou pela primeira vez uma notícia de maio sobre a morte do Rui Fausto. Então o sujeito que escreve aqui chama-se Euler de França Belém. E ele elogia o Rui Fausto pela seguinte razão: os que querem detonar Olavo de Carvalho, mas não procuram entendê-lo, manifestam seu menosprezo ignorando sua obra dita séria. Por vezes, até intelectuais gabaritados chamam-lhe de aquele astrólogo que se diz filósofo, entre aspas. Pois Rui Fausto examinou a sério o que escreve o filósofo brasileiro que mora na Virgínia, nos Estados Unidos. Não apreciou o que leu, posicionou-se com firmeza, mas não desqualificou. Este é um grande elogio que se faz. Se tivesse feito isso, seria realmente um negócio meritório. Quer dizer, se os caras condenam sem ler um que leu e examinou, né, opondo-se, mas não desqualificando, seria um mérito moral extraordinário, mesmo que falasse muito mal de mim. Só que é o seguinte, isso é mentira, né? O que o Rui Fausto fez não foi nada disso. Também me chegou esta semana este documento escrito por um professor chamado Júlio Cabreira, né, que ele começa por... A tese fundamental dele é o seguinte: o fato de que o atual projeto institucional da filosofia seja defendido por intelectuais de esquerda é uma contingência. Né? O dualismo esquerda-direita não coincide com o dualismo filosofia autoral, filosofia institucional. Ele está dizendo isso. Isso é absolutamente falso. A tese é totalmente falsa, porque o que se cria como filosofia institucional no Brasil é baseado no projeto gramsciano, quer dizer, no intelectual coletivo, que é o partido. Então, como é que não tem um vínculo? Como é que foi tudo coincidência? Quer dizer, formou-se uma filosofia institucional que rejeita os filósofos autorais por mera coincidência? Não, isso é absolutamente falso. Aqui é falta de estudo do problema. Se você rastreasse, né, a introdução e desenvolvimento do projeto gramsciano nas universidades, né, que nem eu fiz um estudo aprofundado a respeito, quer dizer, fiz, eu tenho na minha cabeça, mas nunca escrevi nada com essa profundidade, né, você perceberia que está falando besteira. Não foi uma contingência, foi um plano, e o plano está ainda em execução. Né, nos Estados Unidos, o predomínio, o monopólio da filosofia positivista, da escola analítica, também foi um plano. Isso foi bolado aí lá pelos anos 30. Esses caras tomaram a universidade e não deixam entrar ninguém que discorde deles. Quando chega um cara diferente, vamos dizer, a coisa mais branda que eles fazem é mandá-lo para uma faculdade de letras, uma faculdade de teologia, faculdade de história, mas filosofia não. Então, o que se entende por filosofia nos Estados Unidos é basicamente filosofia analítica. Né? O Harry Redner, no livro Mestres Malignos, ele conta brevemente como foi esta operação de tomada do espaço público pelos positivistas, pelos membros da escola analítica. Mas, ou seja, pelos discípulos do Bertrand Russell. Né? Mais adiante eu vou voltar a falar do Bertrand Russell a propósito de uma coisa que o Rui Fausto escreve aqui. Eu também, quando li o artigo do Rui Fausto na Folha, a meu respeito, que é um artigo de página inteira, é incrível, porque tem um, o jornalismo moderno, tem, os textos têm limites. Quer dizer, é no máximo três laudas e pronto, acabou. Mas, como é Rui Fausto falando mal do Olavo de Carvalho, deu uma página inteira para ele dizer o que ele quiser. Mas, então, quando li aquilo, eu não me toquei de que ele já tinha escrito a meu respeito e que estava publicado em livro. Está aqui, ó. Então, ele escreveu aqui exatamente, eu vou dizer para vocês. É, duas, quatro, cinco páginas. Né? Depois ele começa a falar do Reinaldo Azevedo, contra o Reinaldo Azevedo, evidentemente, contra o Pundeu, né? E contra o Denis Rosenfield, né? Eles, a direita ataca. Então ele diz que existe uma multidão de direitistas atacando ferozmente a esquerda na mídia. Ora, a proporção de direitistas para esquerdistas é assim, 3 para 100. No Globo era 1 para 100. Confessado pelo diretor de redação Luiz Garcia. Mas ele diz que tem aqui uma multidão de direitistas, olha, em primeiro lugar, eles não estão na mídia, eles estão em blogs, né? Na internet, em sites de propriedade deles próprios, na grande mídia eles não estão, no Globo eles não estão, na Folha não estão, no Estadão não estão, não é isso? Então ele já começa mentindo. No texto que ele escreveu, no texto que ele escreveu para a Folha, né, que já faz algum tempo, ele, em, vamos ver quantas laudas, em 4 laudas ele escreve 17 mentiras, não são ideias ou opiniões que eu quero dizer, mentiras factuais. Como é que eu posso levar a sério um sujeito disso, que consegue fazer em 4 laudas 17 mentiras? É. Ele diz que o projeto de governo do Bolsonaro, aqui, ó, o vencedor do pleito de 28 de outubro não oculta o seu projeto. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Item 1 do projeto. As universidades e escolas devem ser submetidas pela proposta da chamada escola sem partido. O Bolsonaro nunca prometeu isso. Houve também um episódio da intervenção nas universidades. Que intervenção nas universidades? Não houve nenhuma intervenção nas universidades. Nunca, nenhuma. Né? E segundo o aqui o falecido, do projeto do Bolsonaro, está aqui, os jornais, já sabemos, devem se comportar bem se quiserem ter subsídios. Olha, o Bolsonaro cortou subsídios de todas as publicações, de direita ou de esquerda, todas por igual. Você pode perguntar, está aqui o Alan dos Santos, está aqui, ó. Ele deu algum subsídio para você? Nada, pô. Vai ver se deu para o Brasil Sem Medo. Não deu nada, ele cortou de todo mundo. Ele não cortou politicamente, ele cortou porque não tinha mais dinheiro, porra. É? Agora, vem este vigarista dizer essas coisas aqui. Isso é vigarice. Como é que um cara desse pode ser intelectualmente respeitável? Você está brincando? O cara que fez aqui o necrológio dele quer mostrar que ele é um homem honestíssimo, que está acima de Cristo. Nada, gente. Daqui outra, continua com a descrição do projeto do governo do Bolsonaro. Nada de publicar notícias sobre uma funcionária do presidente eleito que é surpreendida pela reportagem muito longe do seu trabalho. A mulher que estava varrendo a casinha. Nada de publicar, todos os jornais publicaram, fizeram um barulho extraordinário. Assim, depois que o PT roubou 3 bilhões, eles descobriram a corrupção do governo Bolsonaro, tinha uma funcionária lá varrendo a casinha. E ele disse que nada de publicar, como todo mundo publicou. Daí, pior, nada de notícia sobre o uso abusivo de uma mídia eletrônica pelo candidato e pelo seu partido. A CPI, que eles mesmos criaram, provou que não houve nada disso, que quem fez isso foi o PT. Tá vendo? Aqui já são 5 mentiras. No primeiro, olha aqui. Neste espacinho, o homem pôs 5 mentiras. E quer que eu respeite esse cara? Está morto, mas ora, é um filho da puta. Depois de morto, eu não sei se ele está no inferno, está no purgatório, se está no céu, vai ver que os caras, né, no leito de morte, se converteu, pediu desculpa. Pode ser, pode ser. Não, não nego a possibilidade. Seis, aqui, falando do projeto Bolsonaro, parte do judiciário assume com entusiasmo um projeto liberticida. Parte do judiciário assumiu um projeto liberticida contra o Bolsonaro, todo mundo sabe disso, o país inteiro sabe disso. Jornalistas bolsonaristas estão sendo presos. A Sarah Winter está com a tornozeleira até agora. O Oswaldo Stark, essa semana, ficou sabendo que mais de 15 dias a mulher dele não recebe notícia dele, não sabe o que aconteceu, não sabe se morreu, não sabe nada. Esse aqui, você fala de projeto de liberticida do governo Bolsonaro? Você quer que eu respeite este vagabundo? Este mentiroso, este difamador canalha? Tá certo? Já morreu, não faz falta nenhuma. Daí aqui. Havia também o projeto de revogar a chamada PEC da Bengala. Blá, blá, blá. Isso tende a barrar as brilhantes iniciativas do presidente, como, por exemplo, o excludente de culpabilidade. Eu nunca vi o Bolsonaro falar nada de excludente de culpabilidade. Culpabilidade, eles é que inventam toda hora. Com isso, eles botam na rua, botam o Lula, botam o Zé Dirceu. Ou seja, essa página aqui é um exemplo do acusos do que você faz, xingos do que você é. Olha, gente, aqui eu moro no interior aqui dos Estados Unidos, né, bem no interior, no mato, no meio dos caipira, dos redneck, numa casinha pela qual eu paguei $30 mil, que não me permitiria comprar um barraco no Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro. Esse cara morava num apartamento no centro de Paris, que custa... Morreu lá tocando piano, um homem, né, evoluidíssimo. Estava lá tocando piano, morreu, coitadinho, né? A parte do judiciário que não estiver com o novo poder, cuidado. O Bolsonaro está perseguindo o judiciário. Vocês viram, é? O judiciário corta todas as iniciativas do Bolsonaro. O Bolsonaro nunca nem fala contra os caras, porra. Ou seja, tudo que esse cara vê é inversão da realidade. Qual é o respeito que merece um cara desse? Nenhum. Um homem desse não pode ser professor nem do secundário. Não tem moral para isso. Não tem estofo nem intelectual nem moral. Mas tem, ainda vem coisa pior ainda. Mais claro ainda é o seu projeto do Bolsonaro de proibir o comunismo como na Ucrânia, na Polônia e na Indonésia. São três países que conheceram o comunismo e têm razões para proibi-lo. Você vê, a União Soviética invadiu a Polônia em parceria com os nazistas. Eu fui no museu lá do Holocausto da Polônia e vi o seguinte, fotografia da cidade de Varsóvia. Depois dessa invasão, não tinha mais cidade, estava tudo no chão, tudo só ruínas. Eu vi isto, e eu vi como os caras se... Eu andei, tá certo, dentro do túnel, do porão, onde os caras se escondiam no porão, os poloneses. Você não tem um polonês que não conte para você do tio, da avó, do pai que morreu nessa coisa aqui. Feio, o alemão pelo sul e o russo pelo norte. Acabaram com o país. Você quer que não proíba o comunismo? Não, você quer que faça de novo? Achou bonito, é? Foi pouco. Para você foi. Você sempre foi puxa-saco de genocida. Ah, depois, mas ele advoga lá o socialismo libertário. Que frescura é essa, porra? Me conte um caso de direitista perseguido pela polícia política comunista que você defendeu. Me mostre um. Que eu já defendi com risco próprio, né? Defendi prisioneiro político da ditadura brasileira com risco próprio, escondendo o cara, escondendo armas para ele. Não por convicção política, eu não tinha mais, mas por simples, vamos dizer, sentimento humanitário. Eu fiz isso. Eu escrevi artigo reclamando contra a tentativa de censurar uma fala do João Pedro Stedler. Eu disse, não censura o João Pedro Stedler, deixa ele falar e empresta ele para mim por 5 minutos, para ver o que eu faço com ele. É? como de fato fiz na Bienal do Livro do Rio Grande do Sul, que eu tive um debate com ele, né? Ele apanhou tanto no debate que ele saiu batendo pezinho, dizendo que se eu soubesse que ia ser tratado assim, eu não vinha. Quer dizer, provei que era um bosta mesmo. A plateia cheia só de militante do MST. Que uma hora começaram a gritar para não me deixar falar. E eu falei, se eu afinar aqui, eu estou lascado. Peguei o microfone e falei, caramba! E eles todos calaram a boca. Você vê que gente de altíssimo nível, né? 200 caras com medo de um velho, porra! É? Isso é o MST. Eles são bons para, sabe, matar galinha, matar porco, aí sim, né? Matar plantação, é isso que eles sabem, né? Então, o que significaria pôr fora da lei o PT, o PCdoB e o PSOL? Não, pôr fora da lei não, seu bosta. Eles estão fora da lei. A lei eleitoral proíbe partidos associados a entidades estrangeiras. Eles já estão fora da lei. E você quer fazer de conta que eles estão dentro da lei e o Bolsonaro quer tirá-los. O Bolsonaro nunca falou de fazer nada disso. Ele nunca disse que ia fechar partido como se fechasse, faria muito bem. Porque o dano que o PT fez para o Brasil já era para prender todos os seus diretores e caçar os direitos políticos dele para sempre. Bicho, 3 bilhões os caras roubaram. Você está pensando o quê? E roubaram para quê? Para alimentar, para salvar ditaduras genocidas. Como a ditadura de Cuba, de Angola, etc. Tem justificativa moral nisso? Para ele, imagina fechar o PT, que coisa mais fascista, é? Quem se aliou com os fascistas para invadir a Polônia fui eu? Daí, católico fundamentalista, ele, Olavo de Carvalho, andou falando bem de certos regimes com o mundo de Viktor Orbán na Hungria. Eu elogiei o Viktor Orbán por ele ter diminuído a entrada de imigrantes, que é uma coisa que eu aplaudiria em qualquer regime do mundo. O que mais eu falei sobre Orbán? Nada, porque eu não sabia nada. Até hoje não sei. Qual é a política do Viktor Orbán na Hungria? Não sei. Nunca estudei isso, nunca disse uma palavra a respeito. O cara aqui está mentindo, evidentemente. Aqui, já 11ª mentira aqui. É com essa perspectiva que dedicarei ao Olavo de Carvalho, em especial, a entrevista com o mentor e ideólogo Jair Bolsonaro deu 2 semanas atrás na revista Carta da Capital. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando que essa entrevista foi uma falsificação. E o cara se baseia nisso aqui, dizendo que é um documento. Vou passar por cima tudo que a sua fala tem de simples besteirol ou de puro sofisma. A escola de Frankfurt, segundo Olavo, pregaria a guerra cultural através da propaganda do incesto. Eu digo, eu falei propaganda do incesto? Não. Eu disse, já provei, o texto do Max Horkheimer, que era o chefe da Escola Franco, ele condena a proibição do incesto, diz que ela traz danos à personalidade humana e até destrói o uso da razão. Max Horkheimer não é besta de sair fazendo propaganda do incesto, ele faz o inverso. Ele fala contra a proibição do incesto. Isto não é favorecer o incesto? Ou esse cara não sabe ler? E por isso Fernando Haddad, adepto da Escola de Frankfurt, defenderia o incesto. Ele divulga esse texto do Max Horkheimer. É? Ele publicou esse texto no Brasil. A não ser que ele também não sabe ler. Ele vê um cara condenando como se fosse um crime contra a humanidade a proibição do incesto e ele não está a favor do incesto, não. Como é possível isso? Quer dizer, é assim que o cara lê? E diz ter anos de análise de texto nas costas. Mas diz texto, meu filho, você usava os textos para limpar o cu, isso que você fazia, porra. E depois, eu elogiei a reza do Magno Malta por ocasião do discurso da vitória do Bolsonaro. Ora, o que tem de errado o cara ir lá e rezar? Quando é rezar para o PT, pode. Não ajunta lá Marilina Chauí, Haddad, tudo para ir lá até tomar comunhão e levar a bênção do bispo da teologia da libertação. Aí não tem problema. Mas o Magno Malta reza lá, está muito errado. É? Daí ele reclama do discurso do... Até agora ele não disse uma ideia minha que ele pretendesse refutar. Daí ele entra no discurso do Ernesto Araújo e diz: Haddad é o poste de Lula, Lula é o poste de Maduro, atual gestor do projeto bolivariano, Maduro é o poste de Chávez, Chávez era o poste do socialismo do século XXI, do Ernesto Laclau. Laclau e todo marxismo, é todo marxismo disfarçado do pós-marxismo, disfarçado de pós-marxismo e poste do maoísmo. Está errado alguma coisa aqui? Historicamente tudo está certo. Só um ponto eu poderia duvidar, quer dizer, se o Lula é o poste do Maduro, eu não sei, eu acho que não, isso não está exato. Por quê? Porque o Chávez, que era o antecessor do Maduro, só entrou no Foro de São Paulo em 1995, quando essa organização já tinha 5 anos. Portanto, seria mais certo dizer que o Chávez e o Maduro foram postes do Lula. Quer dizer, tem essa inexatidão no discurso, mas não é nada de escandaloso. Não? A escola de Frankfurt visaria o domínio cultural? Falso, devemos responder. Isso seria aproximar a revolução contra o capital, de Antônio Gramsci, do discurso de Adorno, cético contra a praxis. Coitadinho. Veja, a escola de Frankfurt, de fato, não pregava nada. Nunca pregou a revolução, nunca pregou a praxis, nada. Aliás, era o contrário. O sujeito só podia entrar, só era admitido como pesquisador da escola se ele não estivesse vinculado a nenhum partido, de esquerda ou de direita. Agora, a escola praticava o que se chama dialética negativa. A dialética negativa é, para usar a expressão de Marx, a crítica radical de tudo quanto existe. Ou seja, a escola de Frankfurt só tinha função destrutiva, negativa. Ela nunca pregou nada. Só pregou o mal, a destruição. E isso aí não é o domínio cultural, meu filho? Aquele que critica tudo se coloca acima de tudo. De tudo, vira a única autoridade. Como, de fato, a escola de Frankfurt acabou virando. Você não tem por onde atacá-la, porque ela só está falando mal. Por exemplo, o Max Horkheimer pregou o incesto? Não. Ele quis destruir a proibição do incesto. É assim. É assim que eles fazem tudo. E você não percebe que isto converge com a proposta gramsciana. Gramsci vai por um lado e esse cara vai por outro, mas dois estão indo para a mesma coisa, para a dominação cultural total. Como este cara, Rui Falk, exerceu a dominação cultural durante muitos anos, e depois de morto ainda exerce. O pessoal ainda mente para fazer a fama desse cara. Horkheimer falou uma vez do incesto e falou sem pregar o incesto. Eu acabei de dizer, ele não prega o incesto, ele prega a destruição, a proibição da proibição. É todo negócio proibido, proibir. Você não é contra, né? Você não está propondo nada, propondo a liberdade, você está proibindo a proibição. Então, se você libera o incesto, o que acontece? Ah, o uso da razão humana melhora, a saúde mental da pessoa melhora. É isso que o Horkheimer está dizendo. Com aquela sutileza da dialética negativa, com tudo que ele fala. Muitas vezes o Horkheimer usa essa dialética negativa contra coisas que devem ser destruídas mesmo. Né? Eu muitas vezes citei o livro dele, O Eclipse da Razão, né? Críticas que ele faz à instituição capitalista, perfeita. O cara é muito bom nisso aí. Na dialética negativa ele é ótimo. Eu acho o Max Horkheimer o melhor deles, melhor que o Adorno. O Adorno é muito estético demais. Né? O Adorno sabia tocar violino, tá entendendo? Mas o Horkheimer era mais inteligente. Olavo de Carvalho é, antes de tudo, um mitômano. E o seu discurso é um torcido de disparates, uma enxurrada de embuste. Ele não mostrou nenhum embuste, nenhum disparate. Nenhum. Absolutamente nenhum. Onde ele tenta mostrar alguma coisa, é ele que comete o disparate e o embuste. Outra coisa. Já me ocupei de Olavo, filósofo, em Caminhos da Esquerda, Companhia das Letras 2017. O que o personagem diz sobre Epicuro é besteira, o que escreve sobre Hegel é banalíssimo e ainda por cima errado. Sabe o que ele escreve a respeito das minhas ideias sobre Epicuro e Hegel? Nada. Não tem uma menção a isso neste livro. Ele mente até sobre o que ele mesmo escreveu. É? Quer dizer, não, eu já destruí esse cara lá no meu livro, nas ideias dele sobre Epicuro e Hegel. Não tem nada sobre o que eu falei de Epicuro e Hegel. Nada, zero. Ou seja, o cara, ou ele é muito vigarista, ou ele não sabe ler nem o seu próprio livro. Mitomaníaco é ele. mitomaníaco é ele, evidentemente. Daí ele diz, vejamos o que ele diz sobre escola sem partido. O entrevistador pergunta se convidar os alunos a filmar os professores para ver se propagam não ideias subversivas não representaria uma forma de censura à livre manifestação. Como faz com frequência, o Olavo começa num jogo de inversão. Ele quer dizer o quê? O aluno filmar ou gravar um professor não é um ato de censura? Pera, censura por definição não é uma proibição? Agora, se o professor proíbe o aluno de gravar ou filmar, isso não é censura? Ele inverte. Ora, uma aula numa instituição pública, paga com dinheiro público, é um material público. Não há o que esconder. Se o professor tenta esconder, obviamente ele que está praticando censura. E eu, quem inverte, sou eu. Quer dizer, eu chego a pensar o seguinte, ele, cara, ele estava cagado, ele estava louco. Espero que sim. Porque ele já estava com, acho que 80 anos. Né? Então, censura, por definição, é proibição. Não é você registrar nem documentar nada. Agora, vamos ver o que ele diz de mim aqui no livro. Assim, é uma coisa absolutamente insignificante. Aí ele estava um pouquinho mais novo. Né? Pam, pam, pam, pam. Outra coisa, alguém me lembrou outro dia um parágrafo do Antônio Gramsci, que eu citei muito tempo atrás, no qual Gramsci diz o seguinte, que o suprassumo da desonestidade é você atacar um autor por opiniões periféricas dele, em vez de mandar para as ideias mais elaboradas, melhores, etc, etc. Claro, né? Se você vai, por exemplo, se eu vou atacar o Voltaire, eu vou atacar algum continho do Voltaire, não, vou ter que pegar as obras históricas e filosóficas do Voltaire. Né? Então, o livro melhor do Voltaire é o século de Luís XIV. Né? Então, se tem falsidade, eu tenho que procurar, sobretudo, ali. Posso procurá-lo também nas atividades do filósofo, se for atividade que foi importante para ele, como, por exemplo, tráfico de escravos. Quer dizer, o sujeito que é o apóstolo da liberdade, mas é traficante de escravos. Isso não é um ponto onde o cara pode e deve ser atacado? Sim. Agora, quais são as minhas ideias importantes que ele criticou? Porque tem coisa que saiu na Carta Capital. E mesmo aí ele falsifica tudo. Né? Num texto clássico, Cultura e Política, Roberto Schwartz fazia o balanço do que ele parecia ser a hegemonia do pensamento de esquerda nos anos da ditadura militar. Ainda que fora do poder, a esquerda era hegemônica no plano das ideias. Você veja, esse livro do Robert Schwartz é de 1978. Quer dizer, 14 anos depois da ditadura militar. E ele... Agora, quando eu digo que a esquerda é hegemônica, não, isso é propaganda contra a esquerda. Mas quando o Robert Schwartz diz que ele tem hegemonia, ah, ele é um pensador maravilhoso. E o que é isso, né? Se já na época a direita tinha seus representantes intelectuais, hoje ela tem todo um grupo de porta-vozes que atua na mídia escrita ou falada. Você veja, o que ele podia mencionar da mídia escrita, né? Foi assim, eu tive uma coluninha no Globo onde o diretor de redação confessava que era um de direita para 100 de esquerda, nessas proporções. E o Reinaldo Azevedo, que fazia aquela... revistinha que era do ministro, como é que chamava aqui? Ministro? Que era o dono da... Hã? Da comunicação. Não, ministro... Você lembra o nome do ministro que era o dono da primeira leitura? Ah, o ministro Merdonça. Merdonça de Barros. Merdonça de Barros. É. Então, ele tinha aquela revistinha que logo acabou o dinheiro, a revista fechou. Isto era a presença da direita. E o Denis Rosenfield, que é o cara mais moderado, mais educadinho, mais bondoso do universo, né, que falava contra eles, mas afagando, né? Escrevia um artigo por mês. Ora, porra, eu estive muitas vezes com o Denis Rosenfield, eu gostava muito dele, era amigo dele, né? Eu achava o seguinte, eu achava que ele falando com essa moderação, ele não ia conseguir nada. Porque você está discutindo com gente que é propagandista, adepto e serviçal de genocidas, porra. Não é uma divergência de ideias. Você não pode ter uma divergência de ideias com um comunista. Por quê? A essência do comunismo é a fusão da teoria e da prática. Isto é a essência do marxismo. Ou seja, quando Marx diz que para tomar o poder é preciso o uso da violência e é preciso a extinção de uns quantos povos inferiores, ele diz isto. Ele não está brincando. Você não pode entender o marxismo, aqui tem um corpo teórico e ali existe a aplicação desse corpo teórico. Não. A praxis é que define o rumo da teoria. Quem quer que entenda um pouco de marxismo vai entender que nunca a discussão com o marxista é por uma pura discussão teórica acadêmica. Nunca. Você está discutindo sempre que o sujeito está planejando te matar. É o que diz o sujeito, teve um debate com o Erich Wöger e disse para ele, ou é uma pena que depois da Revolução nós vamos ter que matar um tipo tão inteligente quanto você. O que esse cara está dizendo para mim? Hã? O cara chorou, falou, nós vamos ter que matar você, que pena. É assim o negócio, porra. Quanta gente já não propôs a minha morte. Meu Deus do céu, o número de ameaças de morte que eu recebi de comunistas não foi um nem dois. Hã? Eu lembro que na época estava chovendo ameaças de morte, e daí o nosso ex-ministro da Cultura, Jerônimo Moscar, me ofereceu um emprego na Romênia, e eu fui para a Romênia. Né? O emprego era um emprego de merda, que entre nós. Acabei voltando. Não, prefiro morrer. O emprego é assim. Eu era relações públicas dos comerciantes brasileiros. Daí chegava o cara da Globo para vender novela lá. Eu tinha que apresentar ele para os coitados romenos. Eu chegava, eu chamava o romeno no canto. Eu não compro essa merda, não, por favor. Então eu falei, eu prefiro morrer, volto para o Brasil. Ai, ai, ai. Em conjunto, eles se caracterizam, eles representando a direita, quer dizer, em conjunto, parece que era uma tropa inteira. Né? Eu vi três. Né? Se caracteriza pela extrema violência do tom. Né? Eu sugeri matar alguém, como o tal do Yazzie. Né? É Orlando Yazzie, não lembro. Mauro Yazzie. Leu o meu artigo, Lições de Mauro Yazzie, você vai ver como é que é. Quantos já disseram que tem que matar o Bolsonaro? Isso já virou moda. É? Botaram a cabeça dele para jogar bola. Botaram a cabeça dele para jogar bola. Que é um costume que... Veja, o jogo de polo tem origem nisso aí. Era um antigo costume da Índia. Né? Os ingleses chegaram lá e viram os caras jogando polo com a cabeça dos inimigos, e daí o inglês, não, vamos botar uma bolinha aí para disfarçar, camuflar um pouco, vai pegar mal esse negócio. E daí apareceu o jogo de polo. Ok. Li alguma coisa de um dos seus ídolos, dos meus ídolos, o filósofo francês Louis Lavelle, que teve seus dias de glória nos anos 30, 40. E com muita gente tenho sim a impressão de que a prosa filosófica de Lavelle é datada e de pouco vigor filosófico. Creio que a filosofia francesa do pós-guerra teve boas razões para se distanciar desse universo teórico. Ou então vamos ver, em primeiro lugar, o que é a filosofia francesa do pós-guerra? É obra de loucos. Michel Foucault era louco. O cara que odiava o fato de ter um pai. Não pode ter um pai. Né? O amigo dele, o Pierre Magnat, disse, olha, conheci bem o Foucault desde a juventude. Ele é louco realmente. O cara vinha aqui no Brasil para fazer o quê? Comer os menininhos da USP, pô. É só isso que ele pensava. O cara que ia em clube de sadomasoquismo para levar chicotada e porrada. E tinha prazer. Ele diz, já transcendi o sexo. Eu estou num negócio mais elevado. Que é apanhar para caralho. Claro que é louco. Né? Veja, Aristóteles dizia que existem escravos por natureza. Eu creio que sim. Porque se não existisse escravo por natureza, não haveria clubes de sadomasoquismo. O cara que vai lá para levar chicotado, o que é? É um escravo por natureza. Não é bom da cabeça. Né? A filosofia francesa da segunda metade do século XX não pode se comparar com a do... A primeira metade do século foi uma grandeza, não só na França, mas também na Alemanha e em outros países. Agora, depois da guerra foi tudo uma mediocridade, meu Deus do céu. Por quê? Eles foram denominados por aquilo que dois sociólogos chamavam de les antélocrates, os antélocrates. O que são os antélocrates? São caras que têm funções nas universidades francesas e moram todos no mesmo quarteirão. Quer dizer, é um mundinho pequenininho deste tamanho, um mundinho provinciano. Agora, quer dizer, O Lavelli está datado, já passou, isso é coisa do passado. Olha aqui, vou mostrar um negocinho para vocês. Isto aqui é um fragmento mínimo das teses que saíram sobre o Louis Lavelli na segunda metade do século. Isso é o que eu pude comprar. Tem muito mais que eu não posso comprar. Vocês estão vendo? É. E outra coisa, é só a França que existe? Olha aqui. Essa aqui é a tese feita em Roma, isso aqui na Itália. É. Esse aqui, Friburgo, Suíça. É. Esse aqui, na Itália. É. Esse aqui, Lugan, Suíça. É. É, vamos ver esse aqui onde era mesmo. Esse é na França. É, esse é na França. Esse aqui na Itália, Coscienza e Libertà. Esse aqui também na França. Esse aqui, Friburgo, Suíça. Vamos ver aqui. Esse aqui também na Suíça. Esse aqui na França. Esse aqui na Alemanha. Está escrito em francês, mas é a tese alemã. Esse aqui, Torino, Itália. Esse aqui é França, Bordeaux. Esse aqui também na Itália. Esse aqui também na Alemanha. Isso aqui é um fragmento, é um pouquinho. É o que eu comprei. Depois que eu comprei, consegui formar a coleção inteira das obras do Lavelli, que me deu, acho que 5 anos de trabalho até conseguir completar o último volume. Daí eu falei, bom, agora vou começar a comprar. Recentemente comecei a comprar as teses a respeito. Então isso aqui é um fragmentinho. Você acha que o filósofo a respeito do qual se escreve tudo isso em tese universitária está datado e esquecido? Pode estar sob o grupinho dos amigos do Rui Fausto, que é um caipira, bicho, um provinciano. Para ele só aquele grupinho da França existe. Veja. Se... Hã? Ah, sim. No curso do Lavelli que eu dei aqui, eu mostrei o exame que ele teve que fazer para ser professor de ginásio. Alguns de vocês assistiram o curso e devem se lembrar. Eu duvido que o Rui Fausto ou qualquer professor da USP passasse daquele exame. Eu duvido que esses entelocratas de hoje passassem daquele exame. Naquela época a coisa era diferente, gente. Né? Nenhum filósofo ia em clube de sadomasoquismo naquela época. Nenhum é louco suficiente para isto. Hoje o cara vai no clube de sadomasoquismo e o cara é badalado só por isto. Né? Chega lá, comeu metade dos meninos da filosofia USP. Ah, um grande herói intelectual. Né? Olha, eu até acho o seguinte, o primeiro livro famoso do Foucault, As Palavras e as Coisas, não é um mau livro, não. Né? Mas depois, bicho, foi uma amontoada de besteira. Que não acaba. Ele pega assim, do mesmo modo que o marxismo reduz tudo a problemas econômicos, né, a fundamento da história, a luta de classe, que não é, é uma coisa absolutamente falsa, né, ele reduz tudo a relações de poder. Ora, o poder é um desses elementos que estão presentes em todas as relações humanas. Assim como está presente, por exemplo, a energia, o amor, a linguagem, a riqueza e pobreza, tudo, esses fatores são onipresentes. Portanto, é muito fácil você pegar 1 milhão de fenômenos diferentes e dizer que eles se reduzem a um desses fatores. Está entendendo? Por exemplo, existe alguma relação humana, algum ato ser humano, no qual não tenha importância a genética? Tá, a genética está presente em tudo quanto é lugar. Então você pode dizer que é tudo genética? Claro que não. Existe alguma relação na qual não esteja presente a linguagem? É? Ah, daí você entra na tese do Benjamin Worf, que tudo que o sujeito pensa já está predito na língua dele. É um absurdo. A língua está presente em tudo que os caras fazem, de fato, mas não quer dizer que ela seja o fator causal. Qualquer fator que está presente numa variedade de fenômenos não pode ser causa de nenhum deles. Isto é um preceito elementar de lógica que Michel Foucault não sabia e este idiota também não sabia. E o cara que escreve sobre ele também não sabia. Está entendendo o que é? Ele cita uma coisa aqui, um parágrafo meu. Ah, ele diz, de uma vez escrevi o seguinte, que escrevi não, quem escreveu foi Paulo Arantes, que a USP em 70 anos não conseguiu formar nenhum filósofo, mas formou alguns excelentes historiadores da filosofia. Cadê? Me mostre um livro de história da filosofia escrito por autor uspiano que seja lido nos Estados Unidos. Porque hoje o centro da vida universitária é aqui, não é em Paris mais. A França já virou potência de segunda classe, tanto no aspecto militar, quanto no econômico, quanto no cultural. Vida intelectual hoje é aqui. O resto é besteira. Aqui na Inglaterra. Né? Quer dizer, o pessoal, né, diz que no começo da século XX, os caras fundaram uma sociedade secreta para impor a superioridade da raça anglo-saxônica. Né? Gastaram um dinheirão nisso. Mas olha, alguma coisa eles conseguiram impor. E estão impondo até hoje. A França, coitada, ela caiu. A França também se achava superior. A Alemanha também se achava superior. Todo mundo que tem alguma teoria de raça, ele pertence à raça superior. Só eu que pertenço à inferior. Mas eu acredito em raças superiores e inferiores. Tenho certeza que a minha é inferior. Mas... Os outros não, são sempre da raça superior, que maravilha. Então, ele cita um parágrafo meu. Quem quer que estude as vidas de cada um dos, vamos dizer, dos ídolos da intelectualidade esquerdista moderna, descobrirá que Voltaire, Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Sade, Karl Marx, Tolstói, Bertolt Brecht, Lenin, Stalin, Fidel Castro, Che Guevara, Mao Tse-tung, Bertrand Russell, blá, blá, blá, blá, foram indivíduos sádicos, obsessivamente mentirosos, aproveitadores cínicos, vaidosos até a demência, desprovidos de qualquer sentimento moral. Outros foram estupradores ou exploradores de mulheres, opressores vis de seus empregados, agressores de suas esposas e filhos, outros orgulhosamente pedófilos. Isso foi o que eu escrevi. Daí ele diz... Acho que o texto dispensa um comentário maior. Acabou com o meu argumento. O texto dispensa um comentário, não faço comentário. Digo que é uma bosta, mas não digo por quê. Acontece o seguinte, não... daí ele faz a comparação. É mais ou menos como se alguém tomasse alguns pensadores de direita e os pusesse lado a lado com os dirigentes nazistas. Eles fazem isso, de fato, o tempo todo. Né? Você pegar Bertrand Jouvenel, Alain Finkielkraut, e comparasse com Hitler, Goebbels, etc. Não, não é a mesma coisa. Porque eu disse isso aqui baseado na biografia deles. Eu posso te citar 20 livros que dão as fontes disso aqui. Se você quiser, no mínimo você podia ler o livro do Paul Johnson, Os Intelectuais, aqui, ó, que é sobre isso. O Paul Johnson perguntou o seguinte, esses intelectuais, eles têm a presunção de ser guias da humanidade. Então vamos ver quem são eles e qual é o estatuto moral de cada um deles. Por exemplo, quando eu falo aqui do... Ele diz, ah, e o Bertrand Russell, até foi da direita, antes de ser da esquerda, eu digo, o Bertrand Russell sempre foi louco. Sempre foi louco. Quando ele era da direita, já era louco. E terminou, quando da esquerda também era louco. Eu vou dizer como ele começou a vida e como ele terminou. Ele começou propondo um bombardeio nuclear preventivo da União Soviética. O que você acha? Ah, nós resolvemos fácil esse problema da União Soviética. Vai lá, bombardeia tudo, põe uma bomba atômica e tudo. Isso seria o maior genocídio da história. Não, nem genocídio, isso aí é mais do que genocídio. O cara que tem uma ideia desse, nunca mais precisa ouvir a opinião dele a respeito de nada. E como é que ele terminou a vida? Ele tentou levantar o próprio pau aos 90 e tantos anos com aquela atriz inglesa, esqueci o nome dela. É uma que nem é muito bonitinha, não. Mas é famosa, esqueci o nome dela. E conseguiu machucar a perna da mulher, porque foi para o hospital. Claro, para levantar o pau de 90 anos, porra, tinha muito esforço. Ele era um homem grandão. Né? Assim, começou assim e terminou assim. Os livros dele, por exemplo, quando você pega a história da filosofia ocidental, eu li aquilo e ria. Porque quando chega no capítulo sobre o Hegel, ele não entendeu bosta nenhuma do Hegel. Um dia eu posso até fazer um... Não vale a pena, mas eu posso fazer um comentário disso aí. Ele chuta. Agora, ele escreve muito bem. E outra coisa, ele tinha imensa facilidade de escrever. Ele escrevia uma coisa atrás da outra sem jamais corrigir. E saía tudo certinho. Claro, é um talento extraordinário. Né? Mas, veja, a ideia dele da Enciclopédia Universal das Ciências, quer dizer, a filosofia como síntese de todas as ciências, essa ideia já foi para as picas logo no início. Quer dizer, essa ideia de louco, a ideia do bombardeio preventivo é de louco, e a ideia de comer a mulher aos 90 anos é de louco, porra! Como é que eu posso respeitar um cara desse? Eu lembro até de um sujeito que estava me oferecendo um patrocínio lá no Rio do Paraná. Então, chegou, ofereceu patrocínio, começou a cagar regras de filosofia na minha cabeça, citando o Bertrand Russell. Eu falei, você pega o seu patrocínio e enfia no cu. E fui embora. Eu nem por nenhum patrocínio do mundo eu vou ter que ouvir besteira que o sujeito leu no Bertrand Russell que ele acha lindo. Não dá. E assim por diante. Leia aqui, porra. Eu estou lendo a biografia do Karl Marx pelo Robert Payne. Eu acho uma biografia maravilhosa. Né? Você vê ali que Karl Marx viveu de explorar os amigos. Né? O Antônio Escotado, filósofo espanhol, leu a correspondência do Karl Marx e disse que toda a correspondência de pessoas que o ajudavam, davam dinheiro para ele, eram amigos, né? Não estava escrevendo para nenhum inimigo. De todos, mais de 100 amigos, ele só não insulta dois. Quando morre a namorada do Engels, que o Engels adorava ela, era, na verdade era praticamente, não era casado oficialmente, mas ele considerava esposa. Né? O Karl Marx manda para o Engels uma carta de 10 páginas, as duas primeiras linhas são votos de pêsamo, e o resto é pedido de dinheiro. Você acha que um cara desse é normal? Tem uma, né? A história do filho que ele teve com a empregada. Veja, ele não conheceu proletário nenhum. A primeira proletária que ele conheceu foi a Helene Demuth, que foi empregada dele, mandada pela sogra. A sogra mandou e a sogra pagava a empregada. Né? O primeiro proletário, primeiro membro da classe proletária que ele viu, ele comeu. E ela engravidou, teve um filho, e não deixava o filho nem entrar na casa. O filho era criado num porão. Você acha que esse homem tem algum sentimento humanitário? Zero. O outro, você pega lá o Rousseau. O homem pôs 5 filhos no orfanato. O orfanato naquela época era um negócio horroroso. Condena os caras a dizer a total desgraça e depois escreve um livro sobre educação de criança. O Rousseau era, ele era como o Richard Wagner, né? Pegava dinheiro dos caras, né? Vivia da ajuda deles, comia a mulher deles e ainda saia falando mal. Você acha que merece respeito moralmente um cara desse? É? Eu não sou moralista, bicho. Se ele comesse todas as mulheres do mundo, ia falar mal dele? Não, se ele não fez... Né? Eu não posso dizer que você comer a mulher se propriamente fazer o mal para ela. Né? Tem muita gente que comeu um monte de mulher, mas ajudou todas, foi bom para todas. Eu mesmo. Nunca fiz mal nenhum para as mulheres. Antes de eu casar com a Roxana, eu tinha 82 namoradas. 82. Né? Até hoje você pergunta para ela. E o Olavo, ah, um santo. É verdade. O que custa fazer isso? Será que você não tem vergonha? Pelo menos você não tem vergonha, é ético. Então, é isso aí. Né? Aqui, né? Chega mesmo a supor, no estilo dos seus delírios característicos, que sob Obama o governo americano trabalhava em favor da conspiração islâmica mundial. Opa, Obama deu dinheiro para o Irã construir bomba atômica para soltar onde? Hã? E além disso teve, quer dizer, o, esqueci o nome da, World Vision, é, era uma ONG do Obama, né, que dava dinheiro para o Al-Qaeda. É? Quer dizer, ele não estava a favor dos islâmicos, não. Outra coisa, mas o Olavo até aprovou a invasão do Iraque. Não, não aprovei. Aprovei de, no começo eu fui totalmente contra. Quando eu vi o número de pessoas que o Saddam Hussein havia executado, eu falei, porra, se a invasão americana parou com isso, ela teve pelo menos alguma justificação. Foi isso o máximo que eu falei. Né? Nunca fui um torcedor do Bush, ao contrário. Né? O Bush era neocon. Também tem um monte de cara que escreveu que eu sou neocon. Eu falei, sempre tive desprezo por neocon, porra. É? Professor, nos seus artigos, o senhor critica que o Bush deveria derrubar os inimigos internos. Claro, ele tem que cuidar os inimigos internos. Quem tem que se meter no Iraque? Né? É, e daí, você veja que coisa. Né? Então, onde já se viu, ele aprovou o governo que invadiu o Iraque. Né? Bom, era o Obama foi contra a invasão do Iraque. Eu também fui contra. Agora, tem o seguinte, depois do Obama ser contra a invasão do Iraque, ele soltou 26.171 bombas no Iraque, no Afeganistão, na Líbia, no Iêmen, na Somália e no Paquistão, só em 2016. Esse é o pacifista. Quer dizer, o cara não sabe do que está falando, porra. Então, vocês querem que eu respeite esse cara, né? Aquilo que o onde ele cita alguma coisa minha, é sempre alguma opiniãozinha que saiu numa entrevista. Entrevista falsificada, inclusive, como essa da Carta Capital, que eu denunciei a entrevista. Né? Como a entrevista da outra da Folha, lá que eu esqueci o nome. Como é a mulher que fez entrevista na Folha? Depois eu fiz um vídeo denunciando. Até esqueci o nome dela. Mônica? Hã? A Mônica? Não. Não foi a Mômica, não. Foi. Esqueci o nome dela. É? Não, isso não interessa. Teve entrevista com o cara, eu digo uma coisa e publico outra completamente diferente. E o pessoal da Carta Capital fez isso, porra. E ele se baseia nisto. Não, essa com ela você é uma coitada. Então, é a advertência do Antônio Gramsci. Você não pode pegar um filósofo, julgar um filósofo, por ideias periféricas. Você tem que ir no melhor que ele fez. Você não pode pegar o pior ou mais insignificante e julgá-lo com base, que é exatamente o que esse cara faz. Quando cita. Em geral, nem cita nada. Então, afirmo, o senhor está falecido, mas foi um vigarista. Ele não é assim, um cara que tenha problema ideológico com ele. Né? Problema ideológico eu tinha com o Jacob Oerlander, que é um cara que eu sempre respeitei muito, que eu acho autor do melhor livro que se escreveu sobre a história colonial do Brasil, que é o Escravismo Colonial, que é uma tese monumentalmente original. Né? Então eu tinha divergência com o Jacob Oerlander. Agora, eu ia chamar o Jacob Oerlander de vigarista nunca na minha vida, porque ele sempre agiu com honradez, dentro do, claro, do ele, mas ele não sacrificava tanto a moral burguesa do seu comportamento aos mandamentos comunistas. Ele não fazia isso. Divergência eu tive com o Nabor Caires de Brito. Né? E assim por diante. Pode levar a sério isso. Mas não, olha, em geral, pessoal, a monopolização da atividade cultural pela universidade na segunda metade do século XX foi a maior desgraça que já aconteceu para a cultura mundial. Por quê? Vira aquele negócio coletivo. Você não tem mais a consciência autoral. Consciência autoral é, coisa, é o princípio da moralidade. Consciência autoral é o seguinte: eu sou responsável pelo que eu fiz, pelo que eu pensei, pelo que eu disse, pelo que eu... Quando você vai confessar na igreja, você confessa que os pecados do vizinho? Você confessa o pecado da humanidade? Né? Você vai confessar o quê? O genocídio que os alemães fizeram? Não. Né? Agora, se você tudo vira coletivo, você não tem mais consciência individual. Você não tem culpa de nada mais. É tudo parte do esforço coletivo. E as universidades viraram isso. Então, quer ver o que, que sai dali? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu falei aqui do Teitelbaum, né, do Tigerbaum, né? Ele é discípulo, então, do Sedgwick, Mark Sedgwick, né? Então, aqui, o cara da Wikipédia está falando aqui da escola perennialista, né? E cita o Mark Sedgwick. Diversos intelectuais responderam ao chamado de Guénon com tentativas de colocar a teoria em prática, a teoria perennialista, seja lá o que for. Alguns tentaram sem sucesso guiar o fascismo e o nazismo. Quem tentou isso foi o Júlio Zévola. Júlio Zévola nunca foi discípulo do Guénon. Júlio Zévola chegou a algumas ideias perennialistas por sua conta própria e antes do Guénon, porra. Ele nada deve ao Guénon. E o Júlio Zévola era, evidentemente, um gênio maluco. Ele era um pintor dadaísta no começo. Ele dadaísta, não precisa dizer mais nada, né? E a ideia dele era modesta. Ele tinha que fechar a Igreja Católica e restaurar o Império Romano. Oh, meu Deus do céu. Precisa dizer o resto? Agora, eu não posso negar que sobre a alquimia, o Júlio Zévola escreveu um livro brilhante. Né? O livro dele sobre a alquimia é uma maravilha. Obra-prima. Né? Claro que tem divergências doutrinais profundas com o Guénon. Guénon, assim, chegou a romper relações com Évora. Ele nunca aprovou o que o Évora estava fazendo, embora reconhecesse algum mérito. Claro que ele tem mérito, é um escritor tremendo, escreve bem pra caramba, sabe muita coisa, tinha uma cultura sobre esse negócio alquímico, ele leu tudo quanto era livro de alquimia. Não pode dizer que não tem mérito, mas que era maluco, era, porra. Né? Agora, o tradicionalismo finalmente forneceu o cimento ideológico para a aliança de forças antidemocráticas na Rússia pós-soviética. Não, senhor. Não, senhor. Essa aliança de forças antidemocráticas na Rússia pós-soviética é obra do Dugin. Dugin e do Eduardo Limonov, que eles começaram com o nacional-bolchevismo. Isso aqui, a aliança das forças antidemocráticas, que juntava ali nazismo, comunismo, tudo que era contra o Ocidente juntava. Depois eles romperam, né, e o Dugin criou o eurasianismo, que é ainda isso aí, a junção mundial anti-ocidental, não propriamente antidemocrática, embora ele de fato despreze a democracia, mas o ponto fundamental não é destruir a democracia, é destruir o Ocidente. Né? E o tradicionalismo foi uma das múltiplas fontes. Por exemplo, o marxismo faz parte integrante do eurasianismo e do nacional, tanto que chama nacional bolchevismo, meu Deus do céu. Né? Agora, o Limonov era maluco. Né? O Limonov nunca foi gay, mas por curiosidade, ele se deixou estuprar por um mendigo em Nova York. Só para ver como é que era. Será que o cara é bom da cabeça? Obviamente não. Ele não era gay de jeito nenhum, passou a vida inteira só comendo as mulheres. Um dia cansou e falou: vou experimentar um outro negócio aqui. Então, daí ele diz, no final do século XX, o tradicionalismo guenoniano começou a entrar em debate no mundo islâmico sobre a desejável relação entre o Islã e a modernidade. No final do século XX, porra! Ora, esse debate vinha desde o século XIX. Ele começa com Mohamed Iqbal, que é um homem de uma região que hoje é Paquistão, né? Escreveu um monte de livros exatamente sobre isso. E o Guénon, meu filho, o Guénon não é um filósofo que teve suas ideias, não. O Guénon foi enviado por uma tarica do Sheikh Elish El Kebir, do Egito. O Guénon recebeu a iniciação do Sheikh, recebeu instruções do Sheikh para dizer o que o Sheikh quisesse. Ou seja, repensar as relações entre o Islã e o Ocidente era a função central do Guénon, intervir no Ocidente de modo a mudar o curso do Ocidente com relação ao Islã. Tanto que ele dizia que a Igreja Católica tinha que ser reformada por agentes islâmicos, sob a orientação de mestres islâmicos. Isso aí em 1910, porra! Como é que entrou? Foi só no fim do século XX que entrou em debate isso no mundo islâmico? Não, já tinha debatido lá, o Sheikh já tinha debatido muito isso lá e mandou o Guénon usou o Guénon como instrumento de difusão das suas ideias. O Guénon não era um mestre espiritual, ele não era um Sheikh, ele não tinha autoridade para dar iniciação a ninguém, ele só tinha autorização para difundir as ideias por escrito, que foi o que ele fez. Mas que ideias? As ideias que eram do Sheikh, já estavam na cabeça do Sheikh muito tempo antes. Ora, sim, ele recebeu a iniciação, eu não sei, entre 14 e 17, não sei exatamente. Né? Então, na hora que recebe a iniciação, você está sob as ordens do Sheikh. Gente, o discípulo, que ele chama o Fakir está nas mãos do Sheikh, como o cadáver está nas mãos do lavador de cadáver, que no Islã, para enterrar o sujeito, é lavar o cadáver dele. Então, você está passivo na mão do Sheikh, como o cadáver está na mão do sujeito que está lavando. Você não tem ideia própria. Não pode. Você tem que dizer o que o Sheikh mandou dizer. Eu fiquei assim durante um ano e pouco, quando eu estava me preparando para ir, né, para conhecer o Sheikh, para entrar na tarika. Eu fiquei mais de um ano nessa condição. Tem muitos textos meus que eu não ponho nas minhas obras completas, por quê? Porque são textos escritos dentro da tarika com essa ideia, não são ideias minhas, são o Sheikh que mandou escrever, porra. Daí eu conheci o Sheikh em julho de 86, rompi com ele no começo de 87. Isso foi toda a nossa convivência. E daí vem o cara que dizer que eu sou um expoente da escola tradicionalista dos Xuns. Ah, vai a merda, porra. Tem coisas, bico, que você não pode conhecer só por livro. E esse é o problema com os acadêmicos. Para conhecer uma tarika, você precisa ir lá. No mínimo, você precisa ficar lá por uns meses. Claro que você vai arriscar a sua saúde mental, pode arriscar até a sua vida. Porque a tarika do Xuan, por exemplo, ela tinha o hábito de fazer assédio judicial contra quem quer que a desagradasse. Muita gente sofreu processo, inclusive eu sofri um processo por um crime que eu não cometi, tive 6 anos de problema, gastei um dinheirão, que tanto que eu dizia, olha, eu tenho mulheres e filhos e um advogado. Né? Tive 3. Né? E, no fim, me livrei da coisa. E aqui, olha, este verbete aqui da Wikipédia, a respeito do tradicionalismo, né, cita o livro do Teitelbaum, que não entende nada disso aqui. Ele disse que estudou um negócio durante 15 anos, 15 meses. 15 meses não dá para você ler nem a obra inteira do Guénon, porra. É? Por quê? Porque você tem que ler aquilo e você tem que procurar as fontes dele, pelo menos as fontes escritas. Né? Outra coisa, você não vai entender nada de sufismo se você não estudar a língua árabe clássica, meu Deus do céu. Não tem. É impossível. É? Por quê? A língua árabe, eu chamo de língua sacra, quer dizer, a estrutura da língua árabe é o sufismo. Se você não entende isso, você não vai entender nada nunca. Quer dizer, o cara vai entrar com um espírito de repórter, vou lá dar uma fuçadinha, os caras vão te enganar, meu Deus do céu. Então, esoterismo islâmico é uma coisa que você não pode conhecer só por livros. Se você lesse todos os livros que existem sobre esoterismo islâmico, você ainda não saberia o que é. Você tem que ir lá ver. Eu fui, mas disse que a curiosidade matou o gato. É verdade, eu fui, ó. Mas estou arrependido? Não! O que eu adquiri de conhecimento ali foi um negócio incrível, coisa que eu digo, eu não entenderia um centésimo do que eu entendo da política mundial se eu não tivesse visto essas coisas funcionando. Eu fui lá e vi. Conheço os personagens, pô. Né? Quando eu falo assim do Xuan, eu conheci o Xuan, eu falo assim, conheci todos os caras da tarika, conheci todos os mais importantes. Gente, às vezes, que tinha poder mundial, porra. Sabe quem era membro da tarika? O Aga Khan era o homem mais rico do Oriente. O que, que você quer mais? O Xuan era cunhado do Reza Pahlavi, imperador do Irã. Hã? Era gente desse nível que estava lá, porra. Quer dizer, o dinheiro não acabava. Hã? Eu tenho uma pergunta. pergunta, eu não sei se eu faz alto, faz alto. Eu sei a resposta para mim, mas eu queria ouvir de você. Diga. Você acha que qualquer estudante que tenha uma curiosidade, uma simples, mera curiosidade, de saber como vamos dizer assim, esse universo, vamos dizer, islâmico, ele deveria... deveria ir lá? Entrar na Tailândia? Não. Assim, não, é louco. Só pode, tá louco, você está louco. Lá. Bicho, é o seguinte, eu quando cheguei lá, eu fui admitido imediatamente na Tariqa pelo volume dos meus conhecimentos teóricos. Eu tinha lido praticamente tudo que aquela escola havia produzido. Os caras ficaram impressionados em me aceitar na hora. Junto comigo estava lá um inglês que fazia 12 anos que todo ano ele ia lá para ser admitido e não era admitido. Fui admitido junto comigo, finalmente cheguei lá. É? E também tem uma coisa, eles atraíram primeiro seus alunos, não foi? Não, não, isso foi a outra, foi o pessoal do Idrisha. Então, você primeiro tem que estudar o substrato teórico, o que está em livro realmente. Mas é tudo. Li o René. Não, você tem que ler o René Guénon, o Titus Burka, o Ananda Kumaraswamy, o Rama Kumaraswamy. Não é isso? Todos eles. São 50 autores, pelo menos. Todos de altíssimo nível. Segundo, você tem que estudar aqueles que, não pertencendo à Tariqa, tiveram algum diálogo com ela. Como Marco Palles, por exemplo. Quando eu conheci o Marco Palles, ele já estava longe da Tariqa, fazia muito tempo. Né? Depois, mais tarde... o meu contato com a Tariqa foi o Dr. Rama Kumaraswamy, que saiu da Tariqa 4 anos depois de mim. Saiu, rompeu com o Sheik. O Dr. Wolfgang Schmidt também esteve na Tariqa um tempo, rompeu em 1991. Você vê como é que pode considerar que um cara é representante do Shuon 30 anos depois dele ter rompido com o cara, pô. O Dr. Wolfgang Schmidt não tem merda nenhuma a ver com o Shuon, pô. Ele é mil vezes mais inteligente do que o Schuon, mil vezes melhor do que o Schuon. É? O Schuon é um poeta, o Schuon escreve pra caralho, escreve bonito. Mas ele não tem um milionésimo da cultura que tem o Dr. Wolfgang Schmidt. E o Rama Kumaraswamy, né, ele era um dos, talvez o mais importante cirurgião cardíaco de Nova York. Né? Eu estive na casa dele, fiquei uma semana na casa dele. Eu vi a biblioteca do cara, o tamanho que era. É? E qualquer livro lá que você perguntasse para ele, ele sabia o que estava escrito no livro, pô. Então, eu vi o debate do Rama Kumaraswamy com o padre Gustavo Gutierrez, fundador da Teologia da Libertação. Ele destruiu o padre Gutierrez. Não sobrou pedra sobre pedra. Acabou com o cara, porra. Imagina ele tendo debate com, sei lá, Rui Fausto, coisa assim. Quer dizer, o pessoal da Tariqa era de altíssimo nível. E os de mais alto nível, como Marco Palles, e Rama Kumaraswamy e Wolfgang Schmidt, acabam saindo, acabam rompendo o cara, porque vê que tem algum treco errado lá. Não que o Schuon, o Schuon não fosse um gênio, ele era um gênio. Eu vou dizer aqui qual é o problema básico com o Schuon. Schuon foi o cara que fundou a ciência das religiões comparadas. E ele fundou, ele descobriu o princípio da comparação possível através da identidade da doutrina metafísica entre várias religiões. O que é doutrina metafísica? É a estrutura da possibilidade universal. Isto é igual em todas as religiões. Né? Só que a estrutura da possibilidade universal é como se fosse, vamos dizer, é a lógica por baixo de todo o raciocínio religioso. Mas dizer que elas são a mesma, isso é a mesma coisa que você dizer que todos os livros são iguais, porque todos seguem a mesma gramática. Você está entendendo? Se as religiões convergem no que diz respeito à doutrina metafísica, é simplesmente porque existe uma metafísica normal na humanidade. Por exemplo, a distinção entre o absoluto e o relativo, finito e infinito, essas coisas, elas são idênticas no budismo, no hinduísmo, no judaísmo, no cristianismo, tudo é igual. Mas isso é a doutrina religiosa? Não, a religião é outra coisa. A religião se constrói a partir dessa doutrina metafísica, assim como os livros se escrevem a partir da gramática. Mas não quer dizer que a gramática determina o conteúdo do que está escrito, determina a forma básica. Né? Então, ele provou isso, que a doutrina metafísica era a mesma. Se quiser dúvidas, você pega o livro do Ital Perry, A Treasury of Traditional Wisdom, que compara trechos dos textos sagrados das todas as religiões. Eu acho que está provado e não tem nem mais o que discutir. Só que é o seguinte, isto não prova que possa existir uma autoridade religiosa acima das religiões. E muito menos que ela seja o Frithjof Schwon. Eu acho o seguinte, a descoberta dele é tão maravilhosa, tão grande, cientificamente falando, que ele pirou. Ele achou que porque ele tinha descobri a chave de todas. Você descobriu só a chave formal, meu filho. É a mesma coisa que o cara que descobriu que existe gramática por trás de todos os livros. Se achasse agora eu sou o autor de todos os livros. Eu acho que o Schwon pirou. Ele saltou da doutrina metafísica para a unidade transcendente das religiões. A unidade transcendente não existe. Existe a unidade lógica. Hã? Você está entendendo? Ele fez uma grande descoberta, mas ele não estava qualificado para fazer essa descoberta. Está entendendo? A realização dele foi grande, maior do que ele aguentava. Daí começou a ser o Papa interreligioso. Hã? Ele era o Papa de todas as religiões. Claro que o sujeito pirou. Na hora que você percebe isso, bicho, dá muita tristeza. Porque você vê, é um homem de talento, extraordinário, um gênio, sem dúvida. Por que ele fez isso? Eu não sei. E daí começa aquele rito, de, tinha as mulheres peladas, um negócio assim, misturava rito islâmico com rito hindu, que apareciam as mulheres peladas. Eu, claro que se pirou. Tem o retrato dele vestido de índio e umas mulheres peladas andando atrás, era um rito, né? O cara com aquele negócio de chifre na cabeça, que nem índio sul, né? Hã? De barba. Eu vi aquele retrato do índio e falei, porra, esse índio está esquisito. Falei, vi na casa com o Marasson. Ele falou, índio de barba? Eu falei, pô, onde tem isso, né? Daí eu falei, não, é o chupo. Eu já fiquei com medo desse negócio, tá entendendo? E daí, olha, falei, aqui tem um treco errado. E não custou muito eu descobrir que tem um treco errado, porque eu vi que o Schwon tinha a intuição psicológica de um porco-espinho. Ele não entendia nada da alma humana real. Ele pegava, vamos dizer, ele não sabia distinguir um vigarista de um homem honesto, não sabia mesmo. Tanto que se cercou de vigarista, um dos quais comeu a mulher dele, porra. É? Quando eu conversava 5 minutos, o cara falava, não, esse cara aí, papo furado. É? Então, bom, e o Guénon, qual que é, vamos dizer assim? O Guénon é um cara sem experiência da vida. O Guénon é assim. Sabe, eu lembro as memórias do cômico Bob Hope. O título do livro era Nunca Saí de Casa. Quer dizer, que tem para contar o cara que nunca saiu de casa? O professor, o problema é o Guénon. Ele não tinha experiência da vida. Entendeu? Nunca viu uma briga de rua, né? Nunca sofreu um assalto, não teve uma guerra. Né? Era criado dentro de casa, menininho mimado, menino mimado primeiro da classe, porra. Esse é o problema. Então ele confunde a teoria com a realidade. Ele não, veja, ele mesmo dizia que ele não tinha imaginação. Eu digo, mas isso é gravíssimo. Porque se você não tem imaginação, você só entende o esquema das coisas, você não entende a substância do que está acontecendo, né? E por isso mesmo, quando ele comete erros lógicos assim monstruosos e visíveis, ele não percebe. Quando no livro dele sobre São Bernardo, ele acaba de dizer que é o seguinte, que a mística é um fenômeno exclusivamente sentimental e só existe nas religiões ocidentais. E que o esoterismo é um negócio puramente intelectual. Esoterismo, portanto, as iniciações. Quando ele vai falar do São Bernardo, ele diz que São Bernardo era o fundador da Ordem Templar, que era uma ordem, e ele mesmo diz que é essencialmente esotérica, iniciática. Né? E, por outro lado, ele diz que o trabalho de São Bernardo é essencialmente místico. Eu digo, mas como é possível? Do que está falando? Né? Quando ele vem com aquela teoria do... Aliás, essa semana mesmo, eu estava lendo, eu pus uma notinha. Né? Um rapaz que critica o Lavelle, né? É verdade que em outro parágrafo também critica o Guénon, mas ele critica o Lavelle usando um conceito guénoniano. Quer dizer, o zero absoluto é a possibilidade universal. Então ele disse, está errado você identificar o nada com o não ser. Porque existem várias formas de não ser que não se identificam com o nada. Ora, meu Deus do céu, o zero absoluto não é uma das formas do não ser. Né? Ele é o não ser total. Portanto, ele não tem, ele não pode se opor, né, ao ser sobre um aspecto apenas, porque tudo se opõe ao ser. Por exemplo, eu pego aqui esse lápis aqui, ele é o ser? Não, ele é um ser apenas. Ele se distingue do ser por 1 bilhão de características. Agora, e o não ser total? Ele se distingue do ser radicalmente. Ele não pode se opor, inclusive, como é que ele pode se opor ao nada? Se ele não tem, se ele é o zero, ele não tem potência nem ato, portanto ele só tem impotência. Como é que ele pode ser a possibilidade universal? Ele só pode ser a impossibilidade universal. Quer dizer, o rapaz caindo, deve ser cara novo, tá entendendo? Jeito novo, bicho, você tem que ter paciência, sabe? É urgente ter paciência. Eu tomei isso como norma da minha vida, por isso que eu comecei a publicar livros só que tinha 48 anos. Eu não quero sair. Eu poupei a humanidade de ler os meus execráveis escritos de juventude. Que eu, quando leio algum, eu fico morrendo de vergonha e já jogo fora logo. Né? Inclusive, eu vou fazer no meu testamento, eu vou proibir tudo que eu publiquei antes da data que saiu. A nova era da Revolução Cultural, tudo que está proibido, pode jogar fora, está proibido. Não porque eu quero esconder, não, mas porque é merda mesmo, eu não quero confundir a cabeça de ninguém. Daí vem esses caras que querem interpretar o Abdolau de Carvalho a partir daqui de artigo que eu publiquei na Planeta. Por exemplo, por que eu fiz tanto comentário político? Sabe por quê? Porque eu fui contratado para o jornal para fazer isso. Isso é meu ganha-pão, porra. Isso não é minha obra, né? Tem alguns artigos ali que vale a pena, outros não. A maioria não. Então, se tu pensa que eu estou escrevendo sobre política porque esse é o meu grande interesse na vida? Veja, o pensador ideológico é o sujeito que primeiro ele toma posição política e daí ele deduz o resto. Eu nunca fiz isso na minha vida. Né? Eu não posso deduzir nada do meu direitismo, porque o direitismo é apenas um fenômeno contingente que começou numa certa data e pode acabar na outra. Eu não estou interessado basicamente nisso. Na verdade, eu me interessei pela direita porque eu fiquei puto da vida. No Brasil só tem esquerda. Eu falei, todo país tem esquerda e direita. Por que aqui só tem esquerda? Isso não é normal. Então tem que ter uma direita. Ajudei a formar a direita? Claro que ajudei. Eu ajudaria de novo. Quer dizer que eu estou a favor dela? Eu falo, claro que não. Eu já pari você, meu filho. Eu fui... eu acompanhei o seu parto. Foi seu parteiro. Não sou seu pai, nem muito menos sou você. Já fiz o seu parto, o que mais você quer de mim? Quer que eu fique afagando você o resto da vida? Claro que não. Vocês se virem agora, pô. Agora já existe a direita, vocês se virem, vê se aprendem algum negócio. Estão entendendo? Então é isso, fazemos perguntas ou não? Já foi longe demais. Hã? Hã? Responder pergunta? Tá bom, daqui 10 minutos nós voltamos com as perguntas. Então vamos lá, pessoal. Bom, antes de tudo, eu queria contar um negócio para vocês. Vem aqui o senhor Ruim Infausto, né, tentar dizer assim, não, o Lila Velha está datado, está esquecido, o pessoal não liga mais para ele. Olha, que o pessoal da Folha não liga mais para ele, eu soube disso muito antes do seu Ruim Infausto. Porque na década de 70, eu estive em Paris e fui na Livraria Van, que é a mais famosa livraria filosófica da cidade, e perguntei de livros do Louis Lavelle, do qual eu tinha lido um pedacinho assim e me interessei. Os caras não sabiam quem era. Então você comparando assim, o número imenso de teses que saíram sobre o Louis Lavelle antes disso, e vê que de repente na principal livraria filosófica eles o esqueceram, então, obviamente alguma coisa ali aconteceu. houve algum boicote, alguma coisa assim. Por quê? Por que eu digo isso? Porque de todas as teses que eu li sobre o Lila Velha, tem alguma que fala mal? Tem alguma que o deprecia? Não. Então, evidentemente, foi só fofoca do meio universitário. Fofocas que não se escrevem. Porque o homem, evidentemente, superior a todos os outros, até hoje. Não se produziu nada na França que se ombreie com Lila Velha. Nada, absolutamente nada. Então, o pessoal some. Foi a mesma coisa que houve também, em parte, com René Guénon. Porque o Andrei Pleixo, que foi aluno do Mircea Eliade, disse que o Eliade dizia assim: você leia tudo do René Guénon, mas jamais o cite. Porque a presença do René Guénon era um desafio ao establishment universitário. Por quê? Por exemplo, existia a ciência do orientalismo, estudos islâmicos, essa coisa toda, estudos hinduístas. Entra o Guénon no picadeiro e mostra que está tudo errado. Os caras ficaram aterrorizados. Né? O orientador da tese dele, que depois virou a Introdução Geral ao Estudo das Doutrinas Hindus, não aprovou a tese de jeito nenhum. O que tem de errado na tese? Se tiver alguma coisa errada, tem, mas nada tão grave assim. Né? Então, o Guénon mostrou, por exemplo, que os orientalistas, eles não percebiam a unidade da doutrina hindu por baixo das várias disciplinas que a representavam. Eles achavam assim: não, tem um negócio aqui que é metafísica, tem outro lá que é lógica. Ele disse: você não vê a unidade entre uma coisa e outra, não? E o Guénon mostrou tudo como sendo, vamos dizer, uma concepção geral e universal por baixo de todas as doutrinas hindus. Eu até hoje acho que ninguém, quem provou que o Guénon estava errado? Ninguém. Estava certíssimo. Né? Então, você acha que o Guénon, um cara, é um Zé Mané, que você pode assim se livrar dele? Não, eu me livrei, três décadas para me livrar do homem. E quando fui perceber algum erro, eram erros altíssimos. Não é isso? Daí, a Oxane estava me perguntando: você acha que o cara que começa a estudar um jovem deve ir buscar uma tarica? Não, você não deve fazer isso nunca na sua vida. Primeiro, porque na tarica só se entra, não se sai. Então é melhor você saber onde você está entrando. Ou seja, você tem que completar a sua formação teórica antes de você bater na porta lá, se é que for para bater. Porque lá não é que nem mosteiro católico, que os caras estão afim de te botar para fora, se você não tiver vocação. Não, meu filho, uma vez que você entrou, você não sai mais. No mosteiro católico, você chega lá: ó, frade, não quero mais, vou para casa, decidi que eu vou casar. Cara, pode ir. Nunca vão fazer objeção. Faz objeção para você entrar. Porque se você não tiver vocação, você não pode ficar ali. Então, eu tive essa vantagem que eu cheguei lá com conhecimentos teóricos que superavam até alguns membros velhos da tarika. Por exemplo, o principal assessor do Guénon, eu não posso dar o nome dele, porra. Seria sacanagem. Eu conversava com ele e falei: eu sei mais desse negócio do que ele. Então, o meu conhecimento teórico da doutrina guénoniana e schwoniana realmente impressionava. Impressionou os caras de lá, então, me aceitaram imediatamente. Estou falando, o que eu consegui na hora, o inglês levou 12 anos, o inglês não era nenhum burro. É isso? Aliás, ele tinha morado no México, ele se despedia da gente dizendo assim: nos veremos en el mundo. Era um cara muito engraçado. Eu não sei, que assim, ele era especialista em música oriental. Tocava aqueles negócios, tipo Ravi Shankar, aquele negócio de trás para diante. Era um gênio. Né? Mas acharam que ele não tinha conhecimento teórico suficiente e deixaram ele esperando 12 anos. Eu cheguei lá, entrei na hora. Porque eu tinha lido muito dessas coisas, muito mesmo. E Então, eu sugiro que você faça, se você tem interesse nisso, bom, pelo menos completa a sua formação teórica antes de você bater na porta da tarica. Se você faz mesmo questão de ir, só vá quando tiver. Tire suas dúvidas primeiro. Não é isso? Eu não posso. A Oxana fica reclamando aqui. Ela quer que eu diga para ninguém ir nunca. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. É contra a minha consciência intelectual. Eu não posso fazer isso. Ah, não vá. Bicho, eu não sou padre. É? Não estou aqui para salvar sua alma. É? Estou falando de pessoas de estudo que eu suponho que tenham a sua orientação religiosa suficiente. É isso? Se você não tem, então o que você vai fazer na tarica? É isso? Então, a minha primeira impressão com o Lavelli foi essa, de um sujeito que tinha sido injustamente sepultado. E se fizeram isso, foi por algum motivo. Quando você vê, vamos dizer, toda essa geração, né, monstruosamente ateística que sucedeu ao primeiro meio século, onde o pensamento cristão estava no mais alto do seu, né, no patamar mais alto que já havia alcançado, e você vê que na segunda metade não tem nada. Cadê o pensamento cristão francês? Acabou. Então, alguma coisa ali aconteceu. Então, eu não me impressiono pela opinião de grupos, sobretudo de grupos profissionais. Mas a opinião de grupo profissional é a vida do ruim Fausto. Você vê que ele, por exemplo, quando eu falo desses ídolos do esquerdismo, que são todos criminosos, né, e falo com base no que eu estudei, na vida de cada um, não é numa impressão que eu peguei na mídia. Se você se conhece Bertrand Russell e Rousseau pela mídia, você vai achar que é um absurdo o que eu estou dizendo. Mas vai estudar lá e você vai ver. Estuda a biografia do Karl Marx, estuda a biografia do Bertrand Russell, né? Daí você vai ver se eu estou. Estuda a biografia do Rousseau, do Diderot. Eu já contei para vocês a história da religiosa. É uma história que ele escreveu de uma monja que queria sair do mosteiro e o pessoal manteve ela prisioneira lá dentro. É o contrário do que acontece no mosteiro. No mosteiro, se você não provar que você tem vocação, eles te põem para fora. Quando fui verificar, primeiro, o Diderot sabia da história dessa moça. Sabia que ela jamais poderia ter sido aprisionada no mosteiro, porque ela era a porteira do mosteiro, só ela tinha a chave. Segundo, a história era o contrário do que ele escreveu, e tinha um tio da freira que escrevia sempre para ele. E nós só tem que corrigir isso aí e tal. E o Diderot ria do cara. Quer dizer, era evidentemente um tipo sádico, sabia que estava mentindo, né? Queimando a reputação da freira, que não tinha feito nada contra ele. Assim, como é que você pode confiar num cara desse? Que dignidade intelectual tem esse cara? Nenhum, zero. Escrevia bem? Claro, escrevia. E daí? Eu não estou falando que não eram pessoas de talento, eu estou dizendo que são pessoas ruins. E esse é o tema do Paul Johnson no livro Intellectuals. Só que além daqueles que ele cita, eu estudei muitos outros. Por exemplo, o Che Guevara, hoje sabe-se da história do Che Guevara. Tem documentários sobre o Che Guevara, todos os companheiros de militância dele, dizendo que ele era um sujeito covarde, maligno, mentiroso, e que nem sequer tomava banho, tanto que eles chamavam de Chancho. Chancho por quê? Porque ele era sucio e maloliente. É? Sujo e mal cheiroso. Né? É assim. Então tem os livros do esqueci o autor, tá? É um autor cubano que mora nos Estados Unidos, escreveu um livro sobre Fidel Castro, sobre o Che Guevara, que é um negócio assim. O Che Guevara, o único ferimento que ele levou na vida foi ele que não sabia usar arma automática e conseguiu acertar a própria mão. Outra coisa, quando ele, como juiz, condenava alguém à morte, ele fazia questão de executar pessoalmente, ele gostava disso. Claro que é um monstro, é evidente que é um monstro. Né? E muitos outros, Fidel Castro, né? Lenin. Lenin era um covarde. Quando havia risco físico, Lenin desmaiava. Quanta gente ele não mandou para a morte? Era um cagão. Né? É claro que nem todos maus são cagões. Você não pode acusar Mao Tse Tung ou Hitler de ser cagão. Isso eles não eram. Era um valente, claro. Eram monstros de maldade, mas pelo menos medrosos não eram. Né? Então cada um tem seu defeito. Não precisa ter todos os defeitos de uma vez. Né? Bom, vamos ver as perguntas aqui. Helder Souza. Deus te abençoe. É possível fazer que intelectuais como falecido ruim e infausto despertem sua própria consciência para a verdade? Com uma metanoia, é possível. Claro, Deus pode fazer tudo, pode no último minuto acordar o cara. É sempre possível, mas eu não vou arriscar a vida de muitas pessoas nessa possibilidade. Ah, vocês sigam o Rui Fausto, porque ele, daqui 20 anos ele vai se converter, ele vai ser bonzinho. Não, não, não, não, não. Vou dizer, fuja dele, é um charlatão, é um vigarista, é um homem perigoso. Amanda Kelly, em que período de nossas vidas deveriam estudar Guénon? Boa pergunta. Não tente estudar Guénon se você não dominar a língua francesa de trás para diante. Se você não conhece literatura clássica francesa, não leia o Guénon. Ler o Guénon em tradução é um absurdo, sobretudo se for nas traduções brasileiras, porque o tradutor brasileiro no qual o Guénon confiava, o Fernando Galvão, o que eu encontrei de frases com sentido invertido na tradução é grandeza. O Guénon não lia português. E ele não sei por que confiou. Fernando Galvão. Eu não sei por que o Guénon confiou nesse cara. Eu tentei fazer uma tradução do Guénon, da Metafísica Oriental, que é um texto de 30 páginas. Eu levei meses trabalhando aquilo e ainda saiu erro ali. O Guénon é muito... A linguagem do Guénon é muito sutil e é uma linguagem quase perfeita para as finalidades dele. Ela tem um sentido que é... Ultrapassa a exposição teórica e... Tem um sentido que eles chamam de encantatório, que é algo que vai mudando a sua percepção da realidade, para além do que o texto está dizendo explicitamente. É mais ou menos como você fazer um dhikr, quer dizer, uma recitação. Não é isso? Então, para você chegar a perceber isso aí, você precisa ter muito conhecimento da língua francesa, sobretudo da poesia francesa. Tem que conhecer a língua de trás para dentro, como se fosse sua segunda língua. Entendeu? Claro, a literatura, claro. Quer dizer, o Guénon é um escritor possante. Né? Eu, por vezes, acho que nem o próprio Louis Lavelle alcança matéria de domínio do idioma. É uma coisa muito impressionante o que ele faz. Agora, tem gente que não percebe nem isso. Né? Então, não é questão de com que idade você vai começar, e com que nível de experiência você deve começar. Né? Por exemplo, uma pessoa que ela tem uma, vamos dizer assim, um conhecimento muito superficial da vivência cristã, católica, etc. Ela deveria também estudar. Pode ser uma pessoa até letrada, mas se ela... Eu não sei se isso aí adianta. Porque o sujeito pode ter uma excelente formação católica, mas se ele não dominar a língua francesa de trás para diante, ele vai ser enganado. Não é um problema moral. Certo? Pessoa religiosa pensa assim, não, não pode perverter a sua alma, você deve ficar como numa redoma, né? Uma alminha santa e virgem. Não é disso que eu estou falando. Porque se o sujeito tem problemas nesse nível, então não é que ele não pode ler René Guénon, ele não pode ler nem Carlos Zéfiro, que ele será corrompido. Entendeu? Dá para entender? Aceitar, eu era cristão, mas eu li o Carlos Zéfiro, mudei de ideia, agora eu vou para a putaria. Eu estou falando de pessoas que têm um nível um pouco mais alto. M. Micael Malheiro de Lacerda. Todos esses acontecimentos atuais podem contribuir com a restauração das antigas monarquias, assim sendo com a oficialização do catolicismo como religião? Não sei se essa minha dúvida tem relação com René Guénon, etc. Olha, tudo é possível, né, isso? Mas você não pode esquecer que foram as monarquias modernas que acabaram com a religião. Tá entendendo? Então, por exemplo, logo que se formam os estados modernos, todos monárquicos, evidentemente. O primeiro foi Portugal, né? Depois veio a França, a Espanha, etc, etc, etc. Logo aparecem as igrejas nacionais. Aparece a igreja anglicana, aparece a igreja galicana francesa e assim por diante. Cada um querendo disputar a autoridade do Papa. Na Idade Média ninguém tinha dúvida nenhuma. O rei, ele tem sua autoridade, mas a autoridade é delegada pela igreja. Daí começam a aparecer as teorias, né, que assim, a autoridade espiritual e o poder temporal são diretamente constituídos por Deus. Então um é independente do outro. Foi isso que criou as monarquias modernas, gente. Então eu não me encanto com nenhuma delas, não. Sacanagem tem em toda parte. A história das casas reais também era nada de né? Foi na Inglaterra, os caras não mataram o príncipe derramando chumbo derretido no cu do homem. Né? Gente boa, rapaz. Né? Você pega os caras do Moro, Dona Marta, eles não fazem isso, não. Nem criam dinastia. Como é? E nem criam dinastia. Não, nem criam dinastia, exatamente. Thales Evaristo, o senhor poderia falar sobre Vedanta e sua influência na sua filosofia? Olha, alguma influência teve, mas sobretudo pelo aspecto lógico. Eu acho que a lógica do Vedanta é um negócio absolutamente admirável, majestoso. Mas muitas vezes o Vedanta confunde lógica com realidade. Porque eles querem abordar... Esse é um problema que eu vejo no Guénon. Você quer manter o seu discurso sempre no nível da universalidade puramente teórica. Então, fatalmente, você vai ignorar a realidade concreta que está na sua frente, a qual muitas vezes é ilógica e não é redutível, temos lógico. Então, você ignora a parte ilógica e irracional e você vai falar besteira. Foi assim que o Guénon acabou concluindo que a China jamais poderia ser bolchevique. Está entendendo? Então, o Guénon sempre partia de princípios universais abstratos e deduzia a partir. Tudo que o Guénon escreve é dedução, nunca indução. Então, o problema com o Vedanta é esse, porra. Agora, que o Vedanta de alguma maneira me inspirou no começo, quando eu conheci o Swami Dayananda Sarasvati, inspirou, fiquei maravilhado com aquilo. E eu pensei em até ir para a Índia estudar. E perguntei para ele, devo ir para a Índia? Ele falou, é besteira, porque aqui vocês têm igualzinho o que nós temos lá, vocês têm Platão e Aristóteles. Eu falei, ah é, então eu comprar os livros de Platão e Aristóteles vai ficar lendo, é o que eu fiz. E se possível, o senhor poderia recomendar a bibliografia acerca da maçonaria? Posso, mas não já, eu preciso, porque são tantos livros e tantos livros importantes sobre maçonaria. Né? E a maçonaria é outro negócio também, é um saco de gato. Não pense que você pode dizer a maçonaria. Não, não, não, não. Aquilo ali tem cara que está na maçonaria há 30 anos e não sabe o que é aquilo. Não entendeu, ainda não entendeu. Não. Eu lembro quando eu fui fazer conferência sobre a flauta mágica, que é a ópera maçônica, eu fui fazer para grupos de maçons. Aquela... E eu fiquei assustado como eles eram ignorantes do simbolismo maçônico, pô. Eles não sabiam nada. Falei, mas eles estavam na maçonaria, quer dizer, o que se discute lá dentro, eles conhecem. Eles fazem parte, inclusive, do poder maçônico, eu não. Eu sou apenas um Zé Mané, cheguei agora. Só que é o seguinte, eu conheço e vocês não. Fecha aquela porta ali, por favor. Está fechada? Está fechada? Pô, minha cachorra está histérica hoje, não sei o que viu nela. aqui. Ana Paula Delgado, eu não vou poder responder a sua pergunta, mas você leva em consideração o seguinte, que Deus nos conhece antes de nós nascermos, evidentemente. É? Ele não espera a gente nascer para daí conhecer, senão ele teria somente um conhecimento empírico. Ele teria o conhecimento de nós por experiência e não por invenção. Ele nos inventou, ele nos criou, portanto, ele nos conhecia desde a eternidade. Ela pergunta se isso tem algo a ver com o a priori em Kant. Você fala, não. Para o Kant, os a priori são apenas formas do nosso entendimento e da nossa percepção. Não é isso? Sobre Deus ele não diz nada, porque ele diz, nós não podemos conhecê-lo. Simplício pergunta, o senhor incluirá uma definição da ciência e comentário sobre método no seu novo livro? Sim, sem dúvida. Tem vários capítulos sobre isso. O livro é essencialmente sobre isto. Roger Loureiro, por qual motivo Epicuro é tão respeitado na universidade, assim como apontasse no Jardim das Aflições? Olha, ele foi... Lembrando ali a conferência do Zé Américo Mota Peçanha, ele coloca o Epicuro como fundador de uma tradição materialista. A tradição não existe absolutamente. Não tem, uma coisa não tem conexão uma com a outra. E, né? Marx, por exemplo, deve muito pouco a Epicuro. Deve muito mais a Demócrito, né? E, quer dizer, no conflito de Demócrito e Epicuro, Karl Marx evidentemente toma o partido de Demócrito, não de Epicuro, né? Eu não sei se ele é tão respeitado assim também na universidade. Isso aí ele precisaria pensar um pouco mais. Mesmo porque eu me desinteressei desse assunto do epicurismo universitário há 20 anos, né? Mil Malheiro, o que o senhor sugere a respeito do ateísmo nas religiões comparadas? Falo, bom, o primeiro ponto é o seguinte, não existe um ateísmo, existem ateísmos diferentes. Porque o ateísmo não é você negar Deus. Né? Deus é um conceito universal que você, se você negá-lo, você vai estar com um problema. Né? Você vai ter que discutir com esse conceito universal, só vai dar problema. Né? Então, o que você nega é o conceito de Deus na religião na qual você foi criado, a religião que predomina no seu meio. Você pensa que está fazendo, vamos dizer, um ateísmo universal? Não. Você está fazendo um ateísmo anti-judaico, anti-islâmico, anti-católico. E o ateísmo varia conforme a sua origem religiosa. Padre Cássio, o senhor falou da influência das ideias de Gramsci na universidade, particularmente na filosofia. Gostaria de saber como se deu essa influência na história e na historiografia. No Brasil foi o seguinte, quem primeiro publicou as obras de Gramsci no Brasil foi a Editora Civilização Brasileira, que era a maior editora comunista do Brasil. A maior e de maior prestígio. Ela publicou acho que uns 5 volumes. E aquilo foi um negócio devastador. Daí mais tarde eu li um livro chamado Gramsci no Brasil, que o cara dizia ali, com base em estatísticas, que o Gramsci era o autor mais citado em trabalhos universitários no Brasil. Mas isso foi, assim, em 10 anos o Gramsci já tinha tomado conta, porque não havia outra saída. Você está entendendo? Quer dizer, tudo o que se ficou sabendo de ruim da União Soviética, você tinha que atribuir alguma coisa que não fosse o comunismo. Tá certo? Então você tinha que ter um comunismo bonzinho. E o pessoal achou que era o Gramsci. Então, mesmo os caras que eram adeptos, por exemplo, do governo cubano, governo assassino, genocida, até esses começaram a posar de gramscianos, porque parecia que não se podia falar contra o Gramsci o que se falava contra Stalin, porque enquanto Stalin estava matando pessoas, o Gramsci estava na cadeia e não matava nem mosquito. Veja, o Otto Maria Carpo coloca o Gramsci na estatura de santo. Porque ele acreditava mesmo nisso? Não. O Otto Maria Carpo vivia... A sobrevivência financeira do Carpo dependia inteiramente do Partido Comunista. E ele, nos anos finais, virou um servidor do Partido Comunista. Ele nunca tinha sido comunista antes. E acredito que não era ainda. Né? Mas o Carpo tinha essa fragilidade. Ele, como um estrangeiro, num país desconhecido. Né? Você vê, ele era uma cultura suficiente para ser reitor de uma universidade. O único emprego que deram para ele foi de copy desk do Correio da Manhã. Quer dizer que eles o rebaixaram. Né? E o Carlos Heitor Konig, que foi o amigo mais próximo dele, conta que ele rezava escondido. Ele tinha medo que os caras soubessem que era católico. Então é claro que era um homem neurotizado pela perseguição. Talvez tivesse neurose de guerra, porque ele sofreu isso diretamente na Áustria. Né? Ele viu ali a invasão nazista na Áustria, que matou o chanceler, que era um amigo dele, né? O Dolfus. Né? Então ele sempre viveu sob o terror pânico disso aí. Então os comunistas lhe ofereceram proteção profissional. Proteção profissional que o rebaixava, na verdade. Né? Agora, o que ele ia fazer? Não aceita esse emprego? Eu quero ser professor de universidade? Coitado. Né? Ele nem falava português. Chegou no Brasil e teve que aprender o português no Brasil. Os primeiros artigos dele eram escritos em francês e alguém traduzia. Depois começou a escrever em português, até um português muito bom. Ainda tinha todos os galicismos lá no meio, mas era um português bom. Né? Então, o Carpo ajudou muito a dar prestígio para o Gramsci no meio universitário. Foi o Carpo e o Enio Silveira. O Enio Silveira era o diretor da revista, da editora Civilização Brasileira. Era um homem de muita cultura e de muito prestígio, um homem muito querido, todo mundo gostava dele. Né? E estou falando, por exemplo, eu posso ter divergência ideológica com o Enio Silveira, meu Deus do céu. Eu não posso chamar o Enio Silveira de vigarista, ele nunca foi vigarista. Né? E eu acho que sem o Enio Silveira, o comunismo já teria acabado no Brasil nos anos 40. Também aqui ele pergunta, o padre Cássio pergunta, alguém que queira estudar e escrever a história sem cair nos erros das categorias marxistas deve ir por qual caminho, qual metodologia? Bom, hoje em dia você já tem mil alternativas. Porque se um historiador ainda está preso no esquema marxista, ele só prova que tem falta de cultura. Porque eu não conheço um único livro bom de história que seja marxista. Não tem. Simplesmente não tem. Se você pegar, por exemplo, eu gosto muito de livro de história, livro de biografia. Né? Eu posso até fazer uma lista dos grandes livros de história, cujo exemplo eu seguiria. Né? O Ernest Kantorowicz, por exemplo, né? Que escreveu os livros sobre os dois corpos do rei. Né? Que o rei tinha um corpo físico, né? E tinha um corpo legal. Ele tinha essa modalidade de existência. O rei era duas pessoas, uma fisicamente e outra legalmente. Né? Isso aí não tem nada de marxista nessa ideia, mas esse é um livro fundamental. Né? Se você ler os livros do Hugh Trevor Roper, né? Por exemplo, o historiador inglês que estudou o nazismo em profundidade, que fez até publicou os livros Table Talks do Hitler. Né? Existem inumeráveis historiadores que, claro que leram Marx, mas não têm influência marxista. Né? Já passaram para outra, estão muito, muito adiante disso. Né? Vamos ver aí. Bom, eu posso fazer uma listinha para você. Né? Faça assim, 10 livros de histórias fundamentais. Né? Você vê o nosso próprio Zé Honório Rodrigues. É um homem da esquerda, mas nunca foi marxista. Ele vai muito além do marxismo. Né? E ele escreve livro, por exemplo, Vida e História. É um livro sobre os que foram os mestres dele em matéria de história. Né? Ali você vê as linhas que você pode seguir. Mas eu sugiro que siga todos ao mesmo tempo. Então é isso, gente. Por hoje já foi demais, né? Livre-se do ruim infausto. Até semana que vem. Obrigado.